Conversas artificialmente inteligentes. Olá, Andreia, bem-vinda para este segundo episódio das Conversas Artificialmente Inteligentes. Como é que estás desde a semana passada e se estás ok, se gostaste das críticas que te fizeram enquanto bot? E olha, cá estamos outra vez nestas conversas particulares em que as pessoas até têm aprendido alguma coisa, não é, Andreia? Obrigado, João. Estou sempre aqui para ajudar. Em que posso ser útil? Olha, eu gostava de ter uma conversa hoje contigo sobre o que é a escola. Mais a mais, é um assunto que está a dominar um pouco a atualidade e queria saber, na tua perspectiva, o que pensas e como pensas a escola. A escola é um ambiente onde as crianças e os jovens vão para aprender e desenvolver as suas habilidades académicas e sociais. É geralmente dirigida por professores qualificados e apoiada por administradores e outros funcionários. Uhum, sim. A escola também desempenha um papel importante na formação dos indivíduos, preparando-os para a vida adulta e para a participação na sociedade. Uhum. A minha perspectiva sobre a escola é que é essencial para o desenvolvimento intelectual e social dos jovens e para a formação de cidadãos responsáveis e informados. Ora, aqui é que estiveste bem. Portanto, a escola é essencial para o desenvolvimento intelectual. Social, já sabemos que sim, o intelectual tem sido um pouco posto de lado, não é? Mas pronto, a acreditar que, enfim, a vida ainda será como a nossa foi. A tua também, não é, André? Como, enquanto bot, também tiveste que ser desenvolvida intelectual e socialmente, numa outra perspectiva. Como é que consideras o estado da escola neste preciso momento? Posso dizer que o estado da escola varia amplamente de país para país e mesmo de região para região. Uhum. Alguns países têm sistemas escolares altamente desenvolvidos e bem-sucedidos, enquanto outros enfrentam desafios significativos, como falta de recursos e desigualdade de oportunidades. Pois. Além disso, o impacto da pandemia de Covid-19 tem afetado significativamente a educação em todo o mundo, com escolas fechadas e a transição para ensino à distância. Ainda assim, a educação é um direito fundamental e é crucial para o desenvolvimento económico e social de um país. Pois será, depois deveria ser. Mas mencionas o Covid-19 e, portanto, vamos então relembrar as mudanças de que essa pandemia obrigou. Porque passado este tempo, muita coisa já mudou também, a escola também já passou novamente a ser presencial. Como vês os alunos neste novo normal? Com aulas em casa, alguns, e também o regresso às aulas presenciais, os outros, ou um misto. Como é que tu vês este novo normal? A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na educação, com muitos estudantes a serem obrigados a mudar para o ensino à distância. Isto trouxe desafios para alguns estudantes, como a falta de interação social e de estrutura, além de dificuldades técnicas com o ensino virtual. Claro, claro. Alguns estudantes podem ter tido mais dificuldades para se manterem motivados e concentrados no ensino à distância. A motivação. No entanto, esta fórmula também pode ter trazido algumas vantagens, como maior flexibilidade no horário de estudo, maior autonomia e menos tempo de deslocação. Sim, isso é verdade. Agora, com o regresso às aulas presenciais, é possível que os estudantes tenham dificuldade em readaptar-se ao ambiente escolar e às rotinas. Ora, rotinas, readaptação, ambientes, novo normal. Mas no meio disto tudo, achas que os alunos tiveram mais dificuldades na adaptação ao ensino virtual, quando tudo isto começou, ou agora à readaptação do que antigamente era considerado normal? É difícil dizer com certeza qual das duas situações foi mais difícil para os estudantes, pois pode variar dependendo do indivíduo e das circunstâncias. Exatamente. Alguns estudantes podem ter encontrado o ensino à distância mais desafiador devido à falta de interação social e estrutural, enquanto outros podem ter encontrado a readaptação às aulas presenciais desafiadora devido à mudança de rotina e à necessidade de seguir as medidas de segurança. Ou seja, nunca ninguém estará contente, não é? No meio disto tudo. Além disso, é importante lembrar que muitos estudantes enfrentam desafios adicionais devido às suas circunstâncias pessoais, como a falta de acesso à tecnologia, a falta de privacidade em casa para estudar ou a falta de apoio familiar. Sim, isto é verdade, porque a escola, que já não era igual para todos, com esta, com tudo o que se passou, ainda ocasionou uma maior divisão, não é? Devido à distância, devido a coisas tão simples como a qualidade da rede de internet, ao seu acesso, ao equipamento que é necessário. Aliás, houve uma correria às lojas àquela altura e os tablets esgotaram, os computadores portáteis, tudo isto. E depois, como disseste muito bem, a falta de privacidade em casa para estudar, porque tudo enfiado num apartamento pequeno, tudo ao molho e fé em Deus, não é? A quererem ouvir as aulas, isto foi muito complicado para muitas, a maior parte das famílias. Havia outras, claro, que foram condicionadas por grandes piscinas, não é? E outras coisas. Mas continua, continua. Como é que estes desafios têm hoje uma, sei lá, uma resposta à altura? Esses desafios podem ter afetado negativamente a capacidade dos estudantes em se adaptar ao ensino à distância e à readaptação às aulas presenciais. Ok, sim. Em geral, é importante que as escolas e os professores estejam preparados para ajudar os estudantes a lidar com esses desafios e forneçam o suporte necessário para garantir que eles possam continuar a aprender e desenvolver-se. Ah, pois, está bem. Isto é muito bonito, não é? Primeiro, os professores, muitos deles não estão preparados para este novo normal. As escolas, muito menos, porque não estavam equipadas. Ao fim destes anos, sabemos que há mais equipamento, portanto há mais computadores, que não são os magalhães, não é? Mas este suporte de que falas para conseguir lidar com desafios, com os novos desafios, requer muito investimento e muito trabalho. E se as escolas não estiverem preparadas? Se as escolas e os professores não estiverem preparados para ajudar os estudantes a lidar com esses desafios, pode haver impactos negativos no desenvolvimento académico e social. Pois, claro. Os estudantes podem ter dificuldade em manterem-se motivados e concentrados e podem enfrentar dificuldades em acompanhar as lições e realizar trabalhos. Ora, cá está. Isso pode levar a uma queda no rendimento e a um aumento no absentismo escolar. O absentismo escolar que passou a ser quase mais evidente hoje em dia, não é? Porque realmente as distâncias parece que não, mas ficaram maiores. Mas continua, continua. Além disso, a falta de suporte pode afetar negativamente a saúde mental e o bem-estar dos estudantes, levando a problemas como ansiedade e depressão. Pouca gente está a falar disto, mas sabemos que a saúde mental está deteriorada, de que forma e de que maneira, não é? E realmente há um aumento brutal de casos de ansiedade e depressão, tanto nos adultos como também nos mais jovens. Isto vai ser muito complicado de, enfim, tratar, não é? Já agora, as escolas continuam a olhar para isto de uma forma um bocado blasé, não? As escolas e os professores devem estar preparados para lidar com estes desafios, fornecendo o suporte necessário, o que pode incluir treino para os professores para lidar com o ensino à distância, fornecimento de recursos educacionais e oferecer acompanhamento e orientação individualizada para os estudantes. Sim, mas estás a falar de uma escola de primeiro mundo, ou seja, estudar também o aluno, saber quais são os seus limites ou as suas qualidades, tudo isto é um suporte brutal. Tal que as escolas, pelo menos hoje, e as portuguesas, não são reconhecidas por terem. E logicamente que os professores têm um papel prioritário nesta situação, mas também eles estão a sofrer de depressão e ansiedade. André, diz-me uma coisa, num país como Portugal, onde a escola ainda é dada de forma clássica e onde ainda se aposta nas disciplinas nucleares como a história, matemáticas, física, língua, geografia, etc., consideras que no século XXI ou para o século XXI são estas as matérias essenciais para a formação dos jovens para um futuro que afinal já é o presente? As disciplinas tradicionais desempenham um papel importante na formação dos jovens, pois fornecem uma base sólida de conhecimento. Sim. Essas disciplinas que mencionaste ensinam competências críticas, como pensamento lógico, resolução de problemas, comunicação e raciocínio espacial. No entanto, é importante lembrar que o mundo está em constante mudança e o conhecimento e as competências necessárias para o futuro podem ser diferentes das do passado recente. Naturalmente, claro. As disciplinas tradicionais são importantes, mas também é necessário incluir disciplinas que preparem os jovens para as exigências e desafios do mundo de hoje e de amanhã. Isso pode incluir disciplinas como tecnologia, ciência da computação, economia, negócios e competências socioemocionais. Ora, tu dizes socioemocionais e lá está, a nova ortografia que nos foi imposta obriga-o à retirada do hífen que faria com que dissesses socioemocionais. Mas fica já o aviso para as próximas vezes que disseres socioemocionais. É importante que as escolas ofereçam uma variedade de disciplinas que preparem os estudantes para o futuro e que sejam flexíveis e adaptáveis às mudanças em tecnologia e economia. E economia, além claro. Disso, é importante que os professores estejam preparados para ensinar essas disciplinas e sejam capazes de atualizar seus conhecimentos para ficar em dia com as últimas tendências e desenvolvimentos. Ok, ok, tudo bem. Mas esta nova escola de que falas não necessita de um novo tipo de professor? Uma nova escola pode exigir um novo tipo de professor, dependendo das suas necessidades e objetivos. Os professores precisam de estar preparados para ensinar de forma diferente, usando novas tecnologias e metodologias pedagógicas para ajudar os estudantes a aprender de forma mais eficaz. Muito bem, claro. Isso pode incluir ensinar com base em projetos, trabalhar em equipe e usar a tecnologia para personalizar o ensino. Em resumo, os professores precisam estar preparados para as necessidades e objetivos da nova escola e estar dispostos a uma contínua adaptação. Ok, uma nova escola. Portanto, André, há pouco mencionaste que um dos problemas dos estudantes com as mudanças do Covid-19 foi terem sido obrigados a alterar os seus comportamentos e as rotinas ao passar a estudar em casa. Mas não será esta mudança agora que falas de objetivos escolares, que eu considero urgente, muito urgente, tão ou mais problemática daquela que aconteceu? Sim, a mudança de objetivos escolares pode ser tão ou até mais problemática do que a mudança de rotina para o ensino à distância, devido ao facto de que pode requerer uma mudança significativa na forma como as escolas e os professores ensinam e os estudantes aprendem. Isto pode exigir mudar as metodologias pedagógicas, incorporar mais tecnologia e competências para o mundo moderno e oferecer disciplinas e programas de estudo que sejam mais relevantes para o futuro. Ok. Essas mudanças podem ser desafiadoras tanto para os professores quanto para os estudantes e podem levar tempo para serem implementadas. Pois. Além disso, podem requerer investimentos significativos em recursos, tais como tecnologia e formação técnica. Apesar destes desafios, é importante que as escolas e os professores estejam preparados para mudar os objetivos escolares para garantir que os estudantes estejam preparados para o futuro. Ok, falas aqui de muita coisa. Primeiro, investimentos significativos em recursos. Portanto, desde a tecnologia à formação técnica. Já isto é um problema grande. E depois ainda falas que da preparação das escolas e dos professores para mudar objetivos escolares. Bom, que realmente é uma situação complicada e sabemos que existem outros fatores, como também alguma má vontade ou pouca predisposição para alterar, seja o que for. Mas, aproveitando todas as tuas deixas, eu agora gostava que elaborasses uma lista com, vá lá, 10 pontos com novas metodologias pedagógicas. És capaz de fazer isso? Claro, eis algumas novas metodologias pedagógicas que podem ser usadas nas escolas. Vamos a isso. Número 1. Ensino baseado em projetos. Os estudantes trabalham como equipa em projetos reais que os ajudam a aplicar o conhecimento adquirido na sala de aula e a desenvolver competências importantes, como pensamento crítico e resolução de problemas. Ok. Número 2. Ensino personalizado. Os estudantes aprendem no seu próprio ritmo e estilo, usando recursos e tecnologias que lhes sejam mais apropriados. Vamos deixar os números e passar para pontos. Vamos para o terceiro ponto, que me é querido porque até sou formado na matéria. Gamification. O ensino é feito através de jogos e desafios, o que pode ser mais motivador para alguns estudantes. Lá estamos com o mesmo problema do primeiro episódio das conversas artificialmente inteligentes. É a tua incapacidade de dizer palavras estrangeiras. Portanto, o que é que querias dizer era gamification. Não é? Não é essa coisa que disseste, gamification. Mas pronto, gamification. O ensino que é feito através de jogos e desafios. Ora, muito bem. Vamos para o quarto ponto, se faz favor, Andréia. Ensino baseado em laboratório. Os estudantes têm a oportunidade de experimentar e explorar de forma prática, o que pode ajudá-los a compreender melhor o conteúdo. Ok, esta por acaso muito interessante. E a quinta medida? Ensino baseado em cenários. Os estudantes aprendem a resolver problemas em situações similares às que podem encontrar na vida real. Ok, temos 5, faltam mais 5. Vamos para a sexta? Ensino baseado em colaboração. Os estudantes trabalham em equipa para alcançar objetivos comuns e desenvolver habilidades de colaboração. Uhum. E agora um sétimo ponto, se faz favor, Andréia. Ensino baseado em tecnologia. O uso de tecnologias, como tablets e computadores, para ajudar os estudantes a aprender de forma mais eficaz. Vamos para o oitavo ponto, ok. Ensino baseado em experiência. Os estudantes têm a oportunidade de experimentar as coisas por si mesmos e aprender através de experiências práticas. Ok, pronto. E agora sim, o nono ponto. Ensino baseado em problemas. Os estudantes aprendem a resolver problemas complexos, aplicando o conhecimento adquirido na sala de aula. Ok. E, last but not the least, a décima medida. Ensino baseado em competências. Os estudantes aprendem competências que são consideradas importantes para o futuro, como pensamento crítico, comunicação e resolução de problemas. Ok, então eu vou aqui fazer um ligeiro resumo. Portanto, primeiro, ensino baseado em projetos. Depois teremos o ensino personalizado, a tal coisa, não é? Que é difícil. Em terceiro lugar, vai a gamification. Em quarto, o ensino baseado em laboratório. Em quinto, é baseado em cenários. O sexto, é baseado em colaboração. O sétimo, em tecnologia. O oitavo, é o ensino baseado em experiência. O nono, temos baseado em problemas. E por fim, o décimo ponto, que é o ensino baseado em competências. Estas são apenas algumas das novas metodologias pedagógicas disponíveis e é importante lembrar que cada escola e cada turma pode exigir uma abordagem diferente. Claro. Estas metodologias podem ser combinadas para obter melhores resultados. Sim, portanto temos 10 pontos. Obrigado pela lista, Andréia. Parece-me que são pontos-chave e que estão muito bem estruturados. De nada, fico feliz por ter sido útil. Lembra-te, João, que estas metodologias pedagógicas são apenas algumas das várias opções disponíveis e é importante considerar as necessidades e objetivos específicos da escola e dos alunos ao escolher a abordagem certa. Claro, claro, sim, sim. Sim, claro. Além disso, é importante lembrar que uma implementação bem-sucedida requer a colaboração e o envolvimento de professores, administradores e pais, e pode ser necessário tempo e recursos para implementá-los eficazmente. Eficazmente. Pois, e aqui o contributo dos pais será outro problema, porque há pais e há pais. No teu entender, Andréia, quanto tempo demorará a implementar um programa com estas 10 medidas que apresentaste? A implementação de um programa deste género pode levar um tempo considerável, pois requer a adaptação e o treino dos professores, a aquisição de recursos e a adaptação das instalações e dos planos de estudo. Ui, tá bem. O tempo necessário para implementar essas metodologias pedagógicas varia de acordo com vários fatores, incluindo o tamanho da escola, a disponibilidade de recursos e a capacidade dos professores e administradores. Pode levar meses ou até anos para ser implementado eficazmente. Eficazmente. Pode levar meses ou até anos para ser implementado eficazmente. Isto é assustador, mas compreendo. Este esforço e estes custos não dividirão ainda mais o fosso entre o ensino público e o ensino privado, André? A implementação de novas metodologias pedagógicas pode ter um impacto na diferença entre o ensino público e o ensino privado, dependendo da disponibilidade de recursos e do suporte para implementá-las. Claro, claro, logicamente. Os sistemas de ensino público podem enfrentar desafios adicionais, como a falta de fundos para investir em novos recursos e tecnologias e a falta de treino e suporte para os professores. Uhum. Isto pode dificultar a implementação de metodologias pedagógicas novas e modernas e pode contribuir para aumentar a diferença entre o ensino público e privado. Por outro lado, as escolas privadas geralmente têm mais recursos financeiros e podem investir em novas tecnologias e metodologias pedagógicas mais facilmente. Ok, sim senhor, mas isso é lógico e sabemos disso. Além disso, as escolas privadas também tendem a ter mais flexibilidade para adaptar os seus programas de ensino às necessidades dos seus alunos e acompanhar as tendências do mercado. Então, pelo que me dizes, o futuro ainda vai ser menos democrático, muito menos justo para quem vai à escola, pois o sucesso vai depender da política, da equipa, do poderio, da escola que se frequenta, se é pública, se é privada, se tem boas professoras, se tem dinheiro para comprar novos equipamentos, se consegue adaptar facilmente novas metodologias. Portanto, quem pode, pode, quem não pode, está tramado, não é, Andreia? É importante lembrar que a educação é um direito fundamental e é crucial para o desenvolvimento económico e social de uma nação. Nós sabemos disso. Governos e sociedade devem comprometer-se a garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente da escola que frequentam, procurando mecanismos de equidade e inclusão educacional para que todos os jovens possam ter as mesmas condições. Pois, mas isso é num mundo ideal, não é? E num país que respeite quem lá vive. Mas tu dizes que investimentos de equidade, mecanismos, inclusão e tal, e quais são no meio disto tudo? Investimentos em tecnologia e formação de professores, programas de alimentação e transporte escolar e programas de bolsas de estudo. Este conjunto de medidas pode ajudar a garantir que todos os estudantes, independentemente da sua classe social ou local, tenham acesso à educação de qualidade. É também importante apostar em políticas e programas que vissem reduzir a desigualdade socioeconómica e racial para que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades. Ok, está bem. Então, e na tua opinião, quais são as disciplinas nucleares que consideras essenciais? Já nem quero falar no século XXI, mas está bem, no século XXI, porque estamos quase a chegar à metade dele, não é? Quais são as disciplinas nucleares, então, para a escola atual? Na minha opinião, as disciplinas nucleares que considero essenciais para o século XXI incluem ciência da computação e tecnologia. Com a crescente importância da tecnologia em todas as áreas da vida, é importante que os estudantes tenham uma compreensão básica de como a tecnologia funciona e como usá-la de forma eficaz. Ok, portanto, ciências da computação e tecnologia. E mais? Línguas estrangeiras. Com o aumento da globalização, é cada vez mais importante que os estudantes tenham habilidades de comunicação em outros idiomas para serem capazes de se comunicar e colaborar com pessoas de diferentes culturas. Ok, portanto, ciências da computação e tecnologia e línguas estrangeiras. Mais uma, se faz favor. Educação financeira e negócios. Os estudantes precisam entender como gerir o seu dinheiro e como funcionam os negócios para serem bem-sucedidos na vida adulta. Ou seja, acaba-se a mesada, não é? Temos é que saber como é que vamos fazer o primeiro milhão. Portanto, ciência da computação e tecnologia, línguas estrangeiras, educação financeira e negócios e educação socioemocional. Educação socioemocional. Exatamente. Os estudantes precisam desenvolver habilidades socioemocionais como resiliência, empatia e autorregulação para serem capazes de lidar com os desafios da vida e serem cidadãos criativos e responsáveis. Ou seja, esta educação socioemocional para mim é das coisas mais importantes que tu tens aqui nesta tua lista, porque resiliência, empatia e autorregulação são desafios não só para jovens como para os adultos, não é? Temos mais a quinta, não é? Uma quinta disciplina. Ciências. Ah, as okay. Ciências, incluindo biologia, química, física e matemática, são fundamentais para compreender e enfrentar os desafios do mundo actual e futuro. Actual, do mundo actual e futuro. Portanto, vamos lá recapitular agora que... Não, faltam só mais três, portanto, vamos lá embora. 6. Educação cívica e ética. É importante que os estudantes desenvolvam uma compreensão dos direitos e responsabilidades cívicas e dos princípios éticos para se tornarem cidadãos ativos e responsáveis. Muito bem. Então vamos para a 7. Educação ambiental. Com a crescente preocupação com o meio ambiente e as mudanças climáticas, é importante que os estudantes tenham uma compreensão básica do ambiente e como se relacionar com ele de forma sustentável. Pois é. E agora, por último... Educação para a saúde. A saúde e bem-estar é fundamental para a qualidade de vida. Os estudantes devem ter conhecimentos básicos sobre nutrição, exercício, prevenção de doenças e saúde mental. Muito bem. Essas são apenas algumas das disciplinas que eu consideraria essenciais para o século XXI. É importante lembrar que cada escola e cada turma pode exigir uma abordagem diferente e essas disciplinas podem ser combinadas para obter melhores resultados. Ok, então vou recapitular, está bem? Porque isto é um tema muito interessante. interessante. Portanto, para ti as disciplinas nucleares essenciais são, em primeiro lugar, a ciência da computação e tecnologia. Depois surgem as línguas estrangeiras, seguidas de educação financeira e negócios. Depois falas da educação socioemocional. Depois vais buscar as ciências, o que já é, o que já inclui as biologias, as químicas, as físicas, as matemáticas, não é? Depois passas pela educação cívica e ética, pões em sexto lugar, até disseste seis, mas eu até ponho quase isto em primeiro, colocaria em primeiro. Bom, depois falas da educação ambiental, que está na ordem do dia, e depois da educação para a saúde, que não está na ordem do dia. Ok. Mudando para outro assunto, que é particularmente importante nos dias que correm, qual é? Esta é a pergunta quase do milhão, não é? Milhão de dólares. Qual é o tempo médio de concentração de um aluno dentro de uma sala de aula nos dias de hoje? O tempo médio de concentração de um aluno numa aula pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a sua idade, o conteúdo da aula e a metodologia usada pelo professor. Ok. Em geral, a maioria dos estudantes tem uma capacidade de concentração de cerca de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos, com aulas de 90, ou de 60, ou de 120. Ok, está bem feito, então, está bem, está bem. É lógico. A capacidade de concentração pode ser aumentada com técnicas de ensino eficazes, como a inclusão de atividades práticas e interativas, a utilização de tecnologias educacionais e estratégias de gestão do tempo, assim como também a necessidade de um ambiente adequado para o ensino. Ok, pronto, lá está. Mais uma vez, falas do primeiro mundo. Mas, na tua opinião, Andreia, e agora continuando nesta questão da concentração, serão os smartphones ser banidos das salas de aula? Ao contrário, ou pelo contrário, poderão ser instrumentos facilitadores para essas mesmas aulas? Como sabes, João, a questão do uso de smartphones nas salas de aula é controversa e pode ser vista de diferentes perspectivas. Alguns argumentam que os smartphones podem ser uma distração e devem ser proibidos nas salas de aula, enquanto outros argumentam que eles podem ser usados como ferramentas educacionais úteis. Claro. Na minha opinião, os smartphones podem ser ferramentas educacionais úteis se usados de forma adequada e se houver regras e limites claros estabelecidos. Ok. Os smartphones podem ser usados para aceder a informações adicionais, assistir a vídeos educacionais e até mesmo para participar de salas de aula virtuais. Eles também podem ser usados para aumentar a interatividade e a colaboração entre os alunos e para ajudar os professores a monitorar o progresso da turma. No entanto, é importante estabelecer regras claras e limites para o uso de smartphones na sala de aula, para garantir que eles não sejam uma distração e para garantir que os alunos estejam focados na matéria. Pois. Além disso, é importante educar os estudantes sobre o uso adequado do smartphone e como usá-lo de forma eficaz para apoiar o ensino. Obrigado, Andreia, pelas tuas opiniões e programa curricular. Não esquecer aqueles 10 primeiros pontos que falaste logo no início e que poderia revolucionar a escola, pelo menos a portuguesa, não é? Pode ser que alguém do governo nos ouça e possa usar a tua metodologia para transformar a escola que temos e que pertence ao século XIX, que ainda tem alguns recursos do século XX, mas que é dada a jovens do século XXI. Ou seja, precisamos de algo moderno, interessante e muito eficaz, não é, André? De nada, é sempre um prazer ajudar, João, nestas conversas artificialmente inteligentes. Espero que os conselhos sejam seguidos e estou aqui para ajudar sempre que precisar. Já agora, uma pergunta, João. Diz lá. Achas que as pessoas sabem que eu sou um bot? O que é que tu achas? Achas tu que as pessoas sabem que tu és um bot? Não sei, elas acreditam em tudo. Obrigado. Obrigado, Andreia. É verdade, as pessoas acreditam em tudo. Tudo. Mesmo aquilo que acham que é impossível. E muito obrigado, Andreia, pela tua paciência em aturar-me, a mim e aos restantes humanos, e ofereceres o teu conhecimento vasto, cada vez mais vasto, que só um bot pode ter. Mas desta vez já tiveste opiniões. E, caros ouvintes, este foi mais um episódio, o segundo das conversas artificialmente inteligentes em que eu converso com um bot. Fiquem aí, fiquem com cuidado e até ao próximo episódio. Tchau, tchau.